repetindo, você vê que a maior parte do que eu disse nesse curso se refere àquele tipo de leitura que o Sartre chama de leitura formativa. Eu concentrei o curso nisso aí, porque me parece, evidentemente, esse é o tipo de leitura mais importante. E os outros tipos, eu não reconheço muito a existência do tipo de leitura que ele chama inspiracional. Eu acho que isso aí entra bem na. Também é um tipo de leitura formativa, então se reduziriam a três. Fora disso, você teria a leitura informativa e a leitura por divertimento, por entretenimento. Eu acho que isso aí não vejo por que isso deveria ser objeto de um curso especial, já que não implica nenhuma dificuldade, você está apenas, vamos dizer, alimentando de informações certos esquemas cognitivos que você já tem. Tá certo? Então, não creio que isso necessite uma atenção especial. Mas a questão da leitura formativa, ela realmente é básica, tá certo? E eu espero realmente que os alunos se concentrem mais nesse tipo de leitura. O material que existe para isso é imenso, tá certo? Nós nunca vamos terminar de assimilá-lo. E essa formação ela deve prosseguir pelo resto da sua vida. Mas, portanto, os cuidados que se deve ter com esse tipo de leitura são mais apurados, por assim dizer. E, como nós vimos, as dificuldades são duas. Quer dizer, primeiro, que as pessoas não entram na leitura, às vezes, com a expectativa, correta. A expectativa é diminutiva, por assim dizer. Em vez do sujeito se abrir para aquilo que está, mesmo para além do próprio texto, geralmente as pessoas concentram no próprio texto. Então, vamos dizer, a ambição de conhecimento que move as pessoas é modesta demais. Esse é um primeiro problema. O segundo problema é, vamos dizer, a pressa de você julgar. Veja, você julgar alguma coisa, quando você se coloca na posição de juiz, você está se colocando acima do objeto que você está julgando. Não é isso? E basta isso, às vezes, para você perder toda a oportunidade de você crescer, de você se desenvolver até a altura, a dimensão do horizonte de consciência do autor que você está lendo. Não é isso? Então, é melhor uma leitura ingênua que concorde com tudo e se deixe conduzir e deixe o julgamento para mais tarde, se for necessário o julgamento. Na verdade, eu acho que nós só devemos fazer um exame crítico quando somos impelidos a isso pela própria leitura. Quando você encontra dificuldades internas da leitura, você encontra contradições, dificuldades, obscuridades em número excessivo, aí sim. Tá certo? Mas não devemos entrar jamais na leitura com o espírito de julgar. É isso. O julgar é só quando for necessário. Também você pode se perguntar assim, mas por que que eu deveria julgar isso? Quer dizer, qual é a importância de eu julgar isso? Qual é a importância de eu ter uma opinião sobre isso aqui? Por que que eu preciso ter uma opinião? Não é isso? No começo do curso aqui, nós pedimos ao aluno que fizesse um voto de pobreza em matéria de opinião. Isso não quer dizer que nunca mais eles vão ter opinião, apenas eles vão alimentar a sua opinião com conhecimento, com experiência, com meditação, etc, etc, até que um dia, quando abrir a boca, é porque terão realmente algo a dizer. É isso? Quer dizer, o impulso de opinar é uma coisa assim, é muito forte no brasileiro. Mas por que que as pessoas fazem isso? É porque essa. Emitir essa opinião faz parte, vamos dizer, da justificação ou fortalecimento da sua autoimagem. Tá certo? Então, é claro que quando o indivíduo emite essas opiniões, ele vai se apegar a elas pelo simples fato de que ele já as emitiu. Então, isso começa a fazer parte da identidade dele. E aí entra num processo de auto-reforço e não tem mais como sair disso. Quer dizer que mudar de opinião acaba se tornando muito difícil. Por causa disso. Ademais, a ideia de você fundamentar a sua autoimagem num conjunto de opiniões só pode resultar numa autoimagem muito frágil, porque justamente você vê quando o indivíduo está bem estruturado, está bem centrado, ele pode mudar de opinião mil vezes, isso não o afeta de maneira alguma, ele não tem apego à opinião. Ele entende que a opinião é apenas um ponto de vista que ele teve num certo momento e que não é necessariamente o todo do objeto, não é isso? À medida que você vai estudando as coisas, você vai ser, de certo modo, obrigado a olhar as coisas por vários pontos de vista diferentes e, naturalmente, a sua opinião vai mudar muitas vezes e não há problema algum, né? Quer dizer, em suma, opinião não pode ser reforço da sua personalidade. Ao contrário, a opinião deveria ser uma expressão da sua personalidade. Mas quanto mais incerta, quanto mais frágil a pessoa, mais ela necessita deste tipo de suporte, né? Onde, através da opinião, ela se mostra para uma outra pessoa. A opinião passa a ser um aspecto dela que é conhecido pelos outros. E ela começa a ser conhecida como o portador desta opinião. E isso cria não só uma autoimagem, mas uma imagem social. Não é isso? Isso é o procedimento mais comum na convivência social brasileira. Não é isso? Mas isso só pode ser, vamos dizer, uma indústria de personalidades muito fracas. Não é isso? E cada vez mais vão precisar, vamos dizer, da confirmação alheia. Não é? Você dá a opinião para que concordem, e se não concordam, você vai se sentir inseguro. Não é isso? Então, tudo isto cria, vamos dizer, sem contar a crise da língua portuguesa no Brasil, que torna a leitura extremamente difícil, né? Quer dizer, tudo isso concorre para criar mais obstáculos à educação e mais ainda à autoeducação, da qual a leitura é um instrumento absolutamente fundamental. Né? Então, tudo o que eu disse no curso é para ressaltar, vamos dizer, a ambição de tipo espiritual que você deve ter. Quer dizer, a ideia de você alcançar algo do mundo do espírito, né, certo? E o mundo do espírito é o mundo da verdade, né? Então, para tirar proveito disso, você precisa ter uma espécie de consciência permanente de que o mundo da verdade não é uma coisa que está na sua mente. A verdade não pode estar na sua mente. Tudo que está na nossa mente é puramente subjetivo, é um aspecto nosso e não tem nada a ver com os objetos. Mas também a verdade não pode estar inteiramente nos objetos, senão não seria totalmente estranha. E também não pode estar somente, vamos dizer, numa relação, né? Isso porque quando eu estabeleço uma relação entre eu e um objeto, é só uma relação possível, só aquela que está se observando naquele momento. Tá certo? Mas, quer dizer, o conjunto da verdade sobre aquele objeto transcende cada experiência que nós tenhamos dele. Então, o mais certo é dizer que a verdade é um domínio, um campo que transcende sujeito e objeto. É isso, e é isso que nós devemos ter sempre em mente quando estamos lendo. Estamos lendo em busca da verdade do que está no texto, tá certo? E não somente do texto. Tá certo? Nós podíamos até continuar lendo aquele ensaio do Honório Delgado. Vocês têm a cópia aí? Eu acho que eu deixei o livro ali em cima, né? Ah, quero, quero. Eu não sei onde deixei o livro. Aqui, ele prossegue assim. O aspecto positivo da civilização, ou seja, a cultura enquanto processo sociológico e histórico, representa a objetivação coletiva e sempre mais ou menos imperfeita em obras, instituições, usos e costumes dessa ordem transcendente. Ou seja, o mundo, na verdade, está sempre, de algum modo, ao nosso alcance através dessas obras, que são produtos objetivados, tá certo? Da atividade criador humano, que representam ou simbolizam essa ordem transcendente e que nos abrem um milhão de caminhos para isto. Porém, essa experiência, ela tem que ser feita pelo próprio indivíduo. Você não pode, vamos dizer, a cultura não vai te dar isso aí. Você tem que ir atrás e necessariamente existe aí um esforço de imaginação sem o qual você não vai chegar a nada. Objetivação que influi sobre as mentes e as nutre daquilo que só os homens melhor dotados, os criadores, podem descobrir de maneira original. Ou seja, Você pode se relacionar com este mundo, seja como um descobridor original, ou seja como alguém que vem atrás, que segue os passos de um outro, que vai lhe abrindo. Você lembra aquela imagem que eu fiz desenhei na tela, né? Então, a fonte de luz por um lado e uma rede opaca do outro. Essa opaca por causa do entrecruzamento de muitas linhas simultâneas. Então, quando alguém descobre por trás desta maçaroca de experiências uma ordem, um padrão, então aí você tem uma filosofia, uma obra de arte, alguma coisa desse tipo, tá certo? Que, tornando aquilo um pouco mais translúcido, te abre um acesso a uma fonte de luz e você recebe aí uma inspiração. A cultura subjetiva se opera, pois, pela suscepção, quer dizer, recepção da semente preciosa de tal influência limpa de joio. E os livros, do mesmo modo que os estabelecimentos docentes, são ou deveriam ser órgãos e canais da sua intensificação. Então, agora, isto é, você dizer que deveriam, nós entendemos que as coisas, que esta é a natureza das coisas, que escolas e as obras existem para isto. Porém, ao longo do tempo, acrescentam-se aí inúmeros objetivos menores. Nesse que pode ser, vamos dizer, ou uma tendência ideológica, o interesse de um grupo político, vamos dizer, ou os preconceitos de um grupo religioso, assim por diante. Tudo isso pode tornar os próprios instrumentos de acesso a essa fonte luminosa, podem se tornar opacos eles mesmos. Não é isso? Então, você precisa ver que você vai certamente conhecer pessoas que viveram na opacidade e não tem a menor ideia de que pode haver algo mais do que isto. Quer dizer, a própria repetição dos fatores que estão tornando a situação opaca é importante para essa pessoa, porque reforça a sua, de algum modo, a sua autoimagem, a sua trama de relações sociais, etc, etc. Então, são objetivos infinitamente inferiores que interferem nisso e praticamente destroem o processo da educação, tá certo? Na hora de você ler um livro, tudo isso, todos esses fatores estão presentes. Afinal de contas, você foi educado, você foi alfabetizado no sistema brasileiro, você convive no meio brasileiro, tá certo? E o que você recebe o tempo todo como informação são só elementos que vão tornar a coisa ainda mais opaca. Isso quer dizer, chega a ser um verdadeiro milagre que algumas inteligências sobrevivam no meio disso e continuem procurando uma coisa mais alta. Isso. Sem contar de um fator de ordem mais recente, que é a predominância na cultura mais popular de elementos altamente deprimentes, né? Quando você vê a maior parte dos filmes hoje em dia, você vê que nesses filmes, a profissão normal é o sujeito ser assassino profissional, a mulher ser prostituta, ou traficante de drogas. Quando você pega os heróis das histórias, quando todos eles são assim, né? Então, isso quer dizer, está criando um novo padrão de normalidade, né? Na hora que as pessoas começaram a sair para a rua com tatuagem e piercing, você também criou um novo padrão de normalidade. Quer dizer, antes esses sinais eram característicos, por exemplo, de certas gangues, como por exemplo Yakuza no Japão, que tatuam os seus membros. Então, de repente, isso se torna um padrão de normalidade. Então, aí você tem realmente um esforço de levar as coisas para baixo. Tá certo? Esse esforço ele é onipresente, mas ele não é onipotente, porque em muitas pessoas ele cria, vamos dizer, uma repulsa automática. Você não, simplesmente não aceita isso, né? O mesmo processo observa-se na linguagem. Aí isso observa mais no Brasil do que aqui. Nós temos todo, vamos dizer, o problema da linguagem formal. Então, tudo o que nós dizemos tem alguma articulação. E essa articulação pode chegar, vamos dizer, até a perfeição das formas literárias superiores, está certo? Mas essa articulação também ela pode se dissolver vamos dizer, em interjeições, em berros, em gemidos, exclamações, etc., etc. E esta é uma tendência que é muito forte hoje em dia, né? Quando você vê esse pessoal ouvindo rap, por exemplo, né? Ali você praticamente só tem interjeição e xingamento, você não tem um discurso com começo, meio e fim. Mas também as pessoas vão se acostumando com isso, né? E se tudo isso fosse apenas um fator externo, não seria um grande problema, mas essas coisas se internalizam de algum modo. Mesmo que você as odeie, elas estão presentes e elas comem uma parte da sua atenção, né? Então, quer dizer que há aí não está aqui, já está cheio aqui. Põe mais um pouquinho aqui, está frio. Quer dizer, não deixa de haver uma certa necessidade, um certo esforço heróico para você se manter imune a todas essas coisas, né? Porém, quer dizer, a mais mínima concessão que você faça, quer dizer, a um meio inculto e grosseiro vai te fazer mal. Se você, por exemplo, quer conservar a amizade de certas pessoas que não têm interesse nisso, tá lascado. Se você está se elevando culturalmente, você tem que procurar amigos que estão fazendo a mesma coisa. Tá certo? Os outros são apenas relações sociais, superficiais, né? Isso, cuja opinião não deve ter a mais mínima importância para você, né? Isso inclui, evidentemente, a sua própria família. Você não vai maltratá-los, você não vai brigar com eles, mas não há nenhuma maneira de você ter uma relação profunda com eles. Você vai ter uma relação, vamos dizer, amável, superficial, externa. E não vai ficar triste porque eles não entendem o que você está falando. Isso. Na verdade, eles não têm obrigação nenhuma para entender, porque eles não seguiram os passos que você seguiu. Tá certo? E talvez nem tenham capacidade para isso, né? Então, vamos dizer, uma mudança de meio social é quase inevitável no curso disso. Você vê que as cidades universitárias foram feitas para isso, para propiciar a convivência entre pessoas que estão interessadas nas mesmas coisas. Só que depois elas começaram a servir a outros objetivos, né? Menores, sobretuto ligados aos interesses de determinados grupos específicos, ou feministas, ou gaysistas, ou racialistas, etc., etc. É claro que isso deprime formidavelmente o panorama, né? Então, tudo isso são, vamos dizer, obstáculos que pesam e que pode até, no ato íntimo de você ler, tudo isso está presente de algum modo. E a maneira de você exorcizar isso é você ter em vista, vamos dizer, uma fonte luminosa a qual você quer chegar. Então, é mais importante você ter esta motivação do que você seguir esta ou aquela técnica. É isso? Então, às vezes, tem perguntas. Hoje era para ser só perguntas. Eu não sei se os alunos que estão assistindo online, que são alunos do seminário, que não assistiram o resto do curso, estão entendendo o que eu estou falando. Mas com o tempo vão acabar entendendo de um modo ou de outro. Ademais, esse curso ele vai ser disponibilizado, mais tarde vai ser vendido para quem quiser comprar as gravações, né? O texto do Honório Delgado foi disponibilizado para todo mundo ou só para os alunos inscritos neste curso, Silvio? É. Ah, sim. Sim. Tem um link no chat. Hum? O link do texto está no chat. Ah, sim. Esse texto nós usamos, lembro algumas partes dele. O curso não foi baseado no texto, mas o texto deu pretexto, por assim dizer, para alguns comentários que ilustravam as coisas que eu tinha dito nas três primeiras aulas. Talvez estou à sua disposição para perguntas. Fala bem alto. Quando você falou na última aula sobre o espírito, né, a mente, o objeto e a verdade que não está na nossa mente, nem está completamente no objeto. E você usou o termo, é a verdade do objeto. Sim. Teria como você explicar melhor, Tem. esquecer um pouco mais, que eu não consegui entender Tem, completamente. tem, tem. Aristóteles dizia que quando você percebe um objeto qualquer, Você percebe, evidentemente, a forma física dele, tá certo? Mas dentro dessa forma física, você tem uma forma inteligível, quer dizer, você entende o que é o objeto, né? Acontece que esta forma inteligível, ela faz parte de uma espécie, está ligada com outra espécie, tem relações com todas as outras espécies, tá certo? De modo que nenhuma forma inteligível poderia ser percebida separadamente de toda uma rede de conexões. Isso é o que eu chamo a verdade do objeto. É, vamos dizer, tudo aquilo que é sabível a respeito dele, embora você só saiba um pedacinho no momento. Quer dizer, todo e qualquer objeto é uma fonte inesgotável de verdades, porque nele estão não somente as verdades que compõem a sua forma inteligível, mas um conjunto de relações que ele tem em volta. Um conjunto de sentenças que eu pudesse formular sobre esse objeto, isso ainda estaria muito longe de ser a verdade do objeto. Certamente, você passar o resto da sua vida falando sobre aquele objeto, você não vai esgotar a verdade dele. Não é isto? Por exemplo, quando você vê um animal qualquer, você vê uma vaca, de bom, onde estava a vaca? Ela estava dentro do apartamento? Não, provavelmente estava num pasto. Então ela tem uma relação com aquele território. Da onde surgiu a vaca? Ela apareceu por si mesma, ela foi gerada por outra vaca. Ela tem toda uma história. Você não conseguiria fazer a árvore genealógica de uma vaca. E, no entanto, essa árvore genealógica existe. É? Isso é que é importante. Quer dizer, o campo da verdade, ele é muito denso, né? E justamente por ser denso, é inesgotável. Agora, de certo modo, qualquer ato de percepção está abrindo você para esse campo da verdade. Do qual você, vamos dizer, é como você, se você lançasse uma, você lança uma luz, que é a luz da sua atenção, mas essa luz tem um alcance limitado, ela vai até um certo ponto e depois para adiante está tudo escuro. Mas está tudo escuro para você, mas você sabe que a verdade está lá. É isso, então é isto que, vamos dizer, na Bíblia diz caminhar diante de Deus, quer dizer, você estar diante da verdade o tempo todo. Você saber que ela está ali, ainda que ela esteja inacessível para você. Quer dizer, um dos grandes problemas da filosofia dos três últimos séculos foi que, ao se concentrar na atividade do sujeito e querer explicar todo o processo cognitivo pela estrutura do sujeito, chegou a problemas absolutamente insolúveis. Não é isso que você vai chegar, então, o resultado disso será algum tipo de kantismo. Né? Onde todo o nosso conhecimento não passa da projeção das nossas formas cognitivas sobre um mundo que em si mesmo permanece caótico. Então, nós seríamos, por assim dizer, a fonte da verdade. A verdade não é o que as coisas são, mas aquilo que coincide com as formas a priori do nosso conhecimento. É isso, você vai chegar nisso. E é claro que isso, evidentemente, é uma tragédia. Em primeiro lugar, porque coloca o próprio ser humano como fonte da verdade e transforma o mundo em volta, o universo inteiro, numa espécie de caos. É um caos feito de, vamos dizer, uma poeira de impressões que só a nossa mente, a qual só a nossa mente dá uma unidade e um sentido. Falei, isso é absolutamente impossível. Eu vejo, por exemplo, que nós sabemos nos orientar no espaço, nós temos a noção de em cima, embaixo, direita, esquerda, para frente, para trás. Né? Isto poderia ser uma forma da nossa percepção que nós projetamos sobre o espaço? Se fosse assim, eu só poderia conceber isso mentalmente, mas eu não poderia caminhar nesse espaço. Para que eu caminhe nessas direções, é necessário que elas me transcendam de algum modo. Eu que estou dentro delas, não elas estão dentro de mim. Então, há muito tempo eu já comecei a imaginar essas formas a priori como sendo formas do próprio universo, que de algum modo se imprimem no ser humano. E se imprimem imperfeitamente. Quer dizer, você continua precisando do mundo externo como se fosse, vamos dizer, um lembrete, um elemento mnemônico. O que você esquece, o mundo lhe lembra. Já não tem acontecido de você acordar e você não saber onde você está, né? Daí o que você faz? Você olha em torno e reconhece o mesmo lugar. Se não fosse isso, vamos dizer, se toda a ordem do mundo dependesse da projeção das nossas formas, nós seríamos apenas sujeitos cognoscentes, nós não poderíamos agir e estar no mundo. Então, quer dizer, em torno de nós você tem, vamos dizer, uma infinidade de objetos e das suas relações. E por cima e para além desse objeto, você tem a verdade deles. É verdade que os transcende infinitamente. Por exemplo, o simples fato, esse voltando ao exemplo do animal, né? Quando você vê o animal, é só ele que está presente. Mas ele não saiu do nada. Como diz, ele tem uma árvore genealógica que remonta até o começo dos tempos. Isso é real, isso está lá nele. Mas ao mesmo tempo o transcende infinitamente. E você sabe que sem isso ele não existiria. Não é isso? Do mesmo modo, por exemplo, quando, vamos dizer, um casal tem relações sexuais, todos os ancestrais deles estão ali presentes. A árvore genealógica inteira está ali presente. Não é isso? Senão não seria possível o ato da geração. E se você não percebe isso, então você está vivenciando essa situação de maneira abstratista. Você está vendo só um pedacinho, você recortou um pedacinho e só presta atenção nele. Quer dizer, esse, vamos dizer, é o pecado do abstratismo. Você achar que só existe aquilo no qual você está prestando atenção. Em vez de você ampliar seu círculo de consciência para vivenciar as experiências de uma maneira cada vez mais cheia. Cheia de todos os elementos que as compõem realmente. Diga. Nesse ponto do abstratismo, na vida do dia a dia, no meio do dia a dia, é normal a gente ter uma experiência abstratista da vida. Sim. Quer dizer, a abstração é um elemento absolutamente necessário para a vida prática, mas não para a formação do seu espírito. Quer dizer, não é porque a situação prática me impõe tal ou qual limitação que eu vou decretar essa limitação como sendo, vamos dizer, a fronteira última do universo. Quer dizer, inclusive, o ato de abstração, ele só é realizado de uma maneira perfeita e exata quando você sabe da onde você abstraiu as coisas. É sempre que esse ato de abstração se fecha em si mesmo, ele se torna imperfeito, ele se torna errado. Quer dizer, você não sabe que pedaço do que você está separando. Na verdade, se você pensar bem, a nossa própria existência de todos os dias é um pouco abstrata, porque nós mesmos somos abstrações até certo ponto. É isso, aquilo que nós sabemos de nós mesmos é puramente abstrato. Eu não tenho conhecimento da minha realidade concreta. Né? De vez em quando eu tenho algum vislumbre dela. Mas é o tal negócio, o mundo concreto, ele está sempre aí. Tanto o mundo dos objetos quanto o mundo da verdade. Ele está sempre aí, ele não vai fugir. Não é isso? Nada impede você de voltar a ele de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E você ia se enriquecendo a sua vida interior, e ampliando o seu horizonte de consciência. Não é isso? Então, especialmente quando, vamos supor, quando você vai examinar algum assunto em especial, não é isso? Você se concentra naqueles aspectos que chamaram a sua atenção. Mas você sempre tem que saber que existe algo por trás daquilo, algo que tornou aquilo possível. Esta é a pergunta. Para que estas coisas existam, o que mais precisaria existir? Para que esses seres estejam presentes, o que tem que estar por baixo deles e ausente? Não é isso? No começo do curso, eu dei alguns exercícios para as pessoas se acostumarem com essa ideia. Por exemplo, você sentir que você está em cima de um chão, né? E que este chão se prolonga até o outro lado do planeta, né? E que há pessoas andando do outro lado. Isto é verdade. Nós não pensamos nisso no dia a dia, né? Isso quer dizer, a nossa mente funciona na base, sempre na base da abstração. Não temos outro meio de funcionar. Mas, ao mesmo tempo, nós temos consciência da verdade que transcende o campo da nossa abstração. E essa abstração ela se torna mais rica e mais exata na medida em que você tem a consciência desse fundo, por assim dizer, desse fundo sem o qual as coisas não poderiam existir. Não é isso? Quer dizer, a pergunta é sempre essa: para que esta coisa exista, o que mais precisaria existir? Veja, isso também tem um análogo naquilo que eu disse da leitura. Você está lendo uma afirmação do sujeito, você pergunta assim: para ele saber isto, o que mais ele precisaria saber? É? Ele escreveu uma parte do que ele sabe, mas para ele saber isto, tem uma outra coisa que ele tem que saber e que ele não escreveu. E vamos dizer, e isto é a verdade do horizonte de consciência dele. Está entendendo? E é justamente aí que você vai adquirir o sentido do que são, vamos dizer, os autores verdadeiramente grandes. São aqueles cujo horizonte de consciência se prolonga até uma região que você nem enxerga mais. Ao passo que, em outros casos, o horizonte de consciência é tão limitado, né, que o próprio sujeito não se enxerga a si mesmo. Você leu meu livrinho sobre Maquiavel? Leu? Alguém leu aí? Então ali você fica demonstrando, o horizonte de consciência do sujeito é tremendamente estreito. Né? Ele não enxerga o que ele mesmo está fazendo. Ele tem uma compreensão precária daquilo que ele tá, do material que ele está lidando. Mas nesse caso, falou como se fala em verdade do objeto e a atenção é voltada sobre si mesmo. No caso do Maquiavel, não ouvi isso, mas quando você volta a atenção sobre si mesmo, é natural que vai ficar. Muita coisa de fora vai escapar eternamente. Mas aí é o tal negócio. Você vê, uma coisa é o que está dentro do seu campo de consciência. Quando fala horizonte de consciência transcende campo de consciência. Campo de consciência é o que eu estou pensando agora, o que eu sei agora. Horizonte de consciência é tudo aquilo que eu tenho a capacidade de perceber, embora não esteja percebendo neste momento. É todo aquele fundo de coisas que eu sei, mas nas quais eu não preciso necessariamente estar pensando agora. Tá certo? Mas, para além do seu horizonte de consciência, existe o mundo. Né? Não é isso? Todo o processo abstrativo, ele é absolutamente necessário, mas ele se torna errado quando você toma a abstração como uma realidade. Quando ela não é uma realidade, ela é apenas uma visão da realidade. Então, é por isso que por baixo da atividade da mente, existe aquilo que eu chamei o conhecimento por presença. Que é, vamos dizer, o seu sentimento, a sua percepção de existir num mundo. Está entendendo? Um mundo que é real, que não depende de você, que vai continuar aí depois de você ter saído dele. É isso? E, pior, que não abrange somente este mundo físico aqui conhecido, abrange outras dimensões espirituais, às quais não temos acesso no momento. Tudo isso é o mundo. Claro que esta imensidão pode até nos aterrorizar. Isso é o negócio do Pascal, a solidão desses espaços infinitos me apavora. Eu digo, sim, mas o fato é que você está dentro do espaço infinito. Não adianta você fingir que você não está, que você está só dentro da sua casa. Então, esse deixar-se levar pela percepção do mundo concreto, por mais deficiente que ela seja, e por mais que essa abertura te perturbe, esta é a exigência sem a qual nunca estaremos na realidade. Vamos estar sempre dentro de um mundo de história da carochinha. Você vira, por exemplo, durante muito tempo eu estudei Karl Marx. E um dia eu percebi que, para Karl Marx, a natureza física só existia como matéria-prima da indústria e da técnica. Ela não tinha uma existência própria, ele não concebia a natureza externa. A natureza está aí só para ser transformada. Ele disse assim, olha, de tudo que o ser humano transformou desde que ele existe, enquanto do universo físico ele mexeu, num pedacinho de um planetinha, né? Portanto, esta concepção, ela inverte a hierarquia da realidade. A natureza não está aí para ser transformada, né? Só um pedacinho dela é transformado. Então nós estamos dentro dela e nós sofremos as determinações dela, quer dizer, determinações das quais a ciência conhece apenas um pedacinho, né? Existem outras de dimensões que mal começam a ser exploradas, como por exemplo esse famoso fenômeno da ressonância mórfica, né, do Rupert Sheldrake, e que é onde um campo novo e inexplorado, e que mostra, por exemplo, a simultaneidade de certos fenômenos que acontecem a milhares de quilômetros de distância. Então, aqui você tem um grupo de ratinhos que está aprendendo a sair do labirinto, e na hora que ele descobre a sair do labirinto, um outro grupo de ratinhos do outro lado do mundo descobriu a mesma coisa. É isso. Então, isso quer dizer que existe entre eles um tipo de ligação que nós não conhecemos. Isso quer dizer, toda hora a ciência descobre mais desses fenômenos, quer dizer, ela descobre mais problemas do que soluções, mais perguntas do que respostas, e isso é normal. Quer dizer, o fato de você estar num universo em aberto que te transcende infinitamente, quer dizer, bom, se você não tem este sentido, você está fora da realidade. Porque essa é a condição na qual você está, não só o universo espacial, mas o universo temporal também. Pensa bem, até onde você conhece, por exemplo, a história da sua família? Os ingleses costumavam dizer que no Brasil ninguém sabe quem foi seu avô. É isso? Então, quer dizer, as árvores genealógicas terminam duas gerações para trás. E, no entanto, todas as tendências hereditárias estão em você. Você as carrega, só que você não sabe quem elas são. Você estuda aquele negócio do Zondi, da psicologia do Zondi, você vai ver o peso enorme que os antepassados têm na formação da sua conduta, das suas emoções, etc, etc. Então, esse é um bando. Ele compara-se assim, um bando de personagens que está dentro de você, exigindo que você repita o destino deles. Mas você não os conhece? Então, isso quer dizer, a verdadeira situação do ser humano no mundo é de um bicho que está andando no escuro, onde ele só enxerga um metro para frente. É sempre assim. Sempre foi, né? E um fenômeno espantoso é o conjunto de rituais quase obsessivos que os seres humanos criam para atenuar essa impressão. Para ter a impressão de que eles estão num mundo fechado onde eles conhecem tudo. Ou seja, é uma técnica de fugir da realidade. Esta fuga, até certo ponto, é necessária porque sem ela, o mecanismo de abstração não pode funcionar. Tá certo? Mas se você perde a consciência de que é uma fuga e de que é, de certo modo, vamos dizer, um fingimento, então aí você disse adeus à realidade mesmo. Professor, de alguma forma, quando uma pessoa pensa e se comunica com outra, então ela faz um recorte abstrativo para expressar uma ideia qualquer. A outra pessoa capta aquele negócio. Mas o que ela entende não porque ela entendeu o esquema abstrativo, mas porque de alguma forma ela participa da mesma realidade. É isso que é a condição de possibilidade da comunicação humana? Ou... Sim, existe apenas uma analogia entre o que o sujeito falou e o que você experimenta. Mas essa analogia, vamos dizer, ainda que ele tenha expressado a coisa imperfeitamente, você sabe do que ele está falando. Porque vocês dois estão no mesmo mundo. Você vê, essa é uma das minhas teses fundamentais, quer dizer, o mundo é o mediador da linguagem. Se não existisse o mundo em torno de nós, a linguagem não poderia funcionar de maneira alguma. Você veja, é possível duas pessoas se comunicarem sem uma saber a língua da outra. Você aponta um objeto, por exemplo, mas para isso o objeto tem que estar presente. Você está num país estrangeiro, você não fala a língua. Mas você vai no supermercado e mostra uma salsicha, é? E se isso é possível, porque a salsicha está ali. Não é isso? Agora, não seria possível a comunicação entre dois falantes que não tivessem presença física? Então, quer dizer, longe da linguagem cobrir o mundo, Ao contrário, ela se consiste apenas de uma série de fios soltos, né, num espaço infinito em volta. E você entende o que os caras estão falando? Não porque a língua seja um sistema, não porque vocês falam a mesma língua, mas porque estão no mesmo mundo. O mundo, portanto, não se refere somente aos objetos que você, dos quais você está falando, mas às intenções e gestos das pessoas. E quando uma pessoa fala alguma coisa, você entende não somente o de que ela está falando, mas também a intenção com que ela está falando. Não é isso? E essa intenção o que que é? Uma ação possível, uma ação potencial. E é curioso como, vamos dizer, a capacidade que o ser humano tem de avaliar essas coisas é um negócio absolutamente extraordinário. Por exemplo, você percebe que um fulano odeia um terceiro. Ele não disse nada, foi só pelo jeito dele falar, você percebe que ele odeia o fulano. E você percebe instantaneamente que esse ódio não é suficiente para levá-lo a matar o fulano. Se você não percebeu, você não entendeu o que ele disse. Está entendendo? Quer dizer, você, a compreensão da linguagem vai além daquilo que foi dito. Porque é complementado, vamos dizer, por um olhar, por uma entonação. Está certo? Na verdade, a nossa capacidade de perceber essas coisas é uma coisa absolutamente extraordinária. Isso tem sido explorado nos últimos anos pela programação neurolinguística, que também só arranhou um pedacinho da coisa, né? Agora, isso tudo, esta percepção também está presente na leitura, né? Eu noto, por exemplo, que nos últimos anos, eu vejo isso assim, sobretudo por mensagens na internet, por blogs, etc. As pessoas no Brasil estão com dificuldade de perceber o tom que uma coisa foi falada. Isso aí é grave. Em grande parte, o responsável por isso chama-se maconha. É? Não, verdade, verdade. A maconha ativa os centros linguísticos. E deprime a percepção, deprime a memória. Então, a máquina de falar está desligada da máquina de perceber. Portanto, a máquina de ler também está separada. Outro dia eu fiz uma piada, o sujeito disse que foi um desabafo. Eu digo, como um desabafo? Eu estou falando de gozação. Quer dizer, ele não percebe o tom. Ele acreditou na piada, literalmente. Tanto que hoje as pessoas, quando fazem piada, elas têm que avisar que é piada, porque senão ninguém percebe. Então, isso quer dizer que existe uma imensa capacidade de adivinhação no ser humano. Não é bem uma adivinhação, mas é uma percepção de uma coisa que é meramente potencial. Não é isso? Que é exatamente o que eu chamo o círculo de latência. Quer dizer, você quando percebe um objeto, você não percebe só a presença física dele e não percebe só a forma inteligível dele. Você percebe o que ele pode fazer ou o que você pode fazer com ele. Isso tudo está presente. Eu dou o um exemplo, você está andando na rua e tem um cachorro deitado. Você percebe só que é um cachorro? Ou você percebe que ele pode abanar o rabo, ele pode rosnar para você, ele pode sair correndo atrás de você, pode te morder, pode sair correndo, pode fazer uma série de coisas. Se você não sabe que ele pode fazer tudo isso, você não sabe que é um cachorro. Porque isso é apenas um cachorro empalhado. Não é isso? Então, a percepção desta força que está presente nos objetos, força ou de agir ou de padecer uma certa ação, tá certo? Essa percepção é imediata. Então, você está vendo um monte de livros. Aí você pode lê-los, mas não pode comê-los. Ou não sabe. É? Quer dizer, a forma deles não admite essa ação. Não é isso? Você sabe que eles podem cair da estante, mas eles não podem sair voando. Em tudo o que nós percebemos, existe esse círculo de latência. E se some o círculo de latência, então você não está percebendo nada. Você está percebendo apenas formas estáticas que não querem dizer coisa nenhuma. E, no entanto, com que órgão dos sentidos você percebeu o círculo de latência? Com nenhum. Hã? Quer dizer, isso não é uma propriamente uma percepção sensível e não é somente, vamos dizer, uma atividade da sua mente, não é um pensamento que você faz. Por quê? Porque você sabe isso imediatamente. Você não precisa pensar. Então, é uma percepção e, ao mesmo tempo, ela não pode ser atribuída a nenhum dos órgãos dos sentidos. É. Mas algumas latências são comunicadas pela própria forma física. Sim. Sim, sim, sim. Claro, claro, claro. Não, em geral elas são. Normalmente é isso. Você vê uma árvore, você sabe que ela não vai sair voando. Não é isso? Você sabe que ela tem uma raiz, que ela não nasce na superfície. Você sabe que ela está fincada de algum modo no solo. Ainda que você nunca tenha visto uma raiz, ela está fincada. Então tem alguma coisa para baixo. Tudo que a gente percebe, mas a forma sugere as ações que aquele objeto pode desempenhar e as ações que ele pode sofrer. Essa percepção não é total e nem sempre é exata, mas ela está sempre ali. E ela nunca está ausente. Né? Ela só está ausente se você estiver num estado mais ou menos hipnótico, onde você percebe somente a forma externa, o recorte, por assim dizer, o formato. Tá certo? Mas é como se fosse uma presença fantasmal aí, né? Agora, você imagina, vamos dizer, numa leitura onde você tem uma presença humana que escreveu tal e qual coisa, mas no círculo de latência, como é importante. Oi. Diga. Qual é a pergunta? Fale bem alto. Dante Henrique, ele pergunta como dosar a ansiedade na leitura e como calibrar a atenção para que outras leituras e conhecimentos e saberes não interfiram na leitura em curso. Bom, essa coisa não tem solução. Isso aí depende do seu improviso. Isso é claro, por exemplo, veja, existe a ansiedade de ler mais. Né? Quer dizer, pela própria mecânica, até ótica. Você quer prosseguir e outras palavras, e outras. E daí a atividade ótica passa na frente da sua atividade imaginária. Esse é um problema. Eu não sei como resolver isso, senão você voltando lá de novo, de novo, de novo. Quer dizer, vale a pena você até ler mais devagar para que isso não aconteça. Não é isso? Agora, que outras leituras vão interferir na sua leitura é inevitável. Por exemplo, você está lendo, supondo que você está lendo palavras que você já conhece de algum modo. Então essas palavras já trazem uma carga semântica anterior. Essa carga semântica anterior ela não vai te atrapalhar. Você vai supor que a carga semântica que está no texto é mais ou menos a mesma que você já conhece, mas pode haver alguma nuance diferente. Mas se você não tivesse o conhecimento da carga semântica anterior, como é que você ia perceber essa diferença? Então quer dizer que as outras leituras anteriores, elas não têm necessariamente que atrapalhar, ao contrário, elas ajudam. É o negócio que diz o Borges, para você entender um único livro, você precisa ter lido muitos livros. Mas também existe, é claro, existe a associação de ideias. Que o sujeito usa determinadas palavras que você leu num outro contexto e você dá a essas palavras o mesmo peso que você já conhece. Às vezes você faz isso errado. Uma coisa pode não ter nada a ver com a outra. Quer dizer, uma associação fortuita que se deu na sua mente e que não está na intenção do autor, não está no texto. Né? Isso aí você vai ter que corrigir um por um pelo resto da sua vida. Sem contar o fato de que no meio brasileiro certas palavras já estão imantadas de valores emocionais independentes dos seus significados e dos seus referentes. Não é isso? Então, vamos dizer, é o que eu chamo de comunicação animal, que a gente fala certos sons que imediatamente vão despertar certas emoções sem referência à realidade externa. Quer dizer, aí o desligamento entre, vamos dizer, a palavra usada como gatilho de emoções pode funcionar independentemente de qualquer referência externa. Isso funciona realmente. É um método hipnótico, na verdade. Mas quando o hipnotizador encosta o dedo na sua mão e diz que é um cigarro e a sua pele aparece queimada. Tá certo? Não havia cigarro nenhum, não havia o objeto capaz de produzir aquela ação. Isso tudo se deu dentro da sua mente. Foi a comunicação direta entre a palavra do hipnotizador e o seu cérebro. Tá certo? Eu acredito que a maior parte do que se fala e se escreve no Brasil hoje é assim. Quer dizer, uma comunicação puramente hipnótica. Mas as pessoas não se lembram de olhar para o objeto e dizer, peraí, mas do que você está falando? Diga. Não, isso aí, vamos dizer, é um exagero do Adler, né? Quer dizer, idealmente você deve chegar ao ponto de poder explicar. Tá certo? Mas isso é impossível num primeiro momento. Você vai precisar ter um entendimento mudo primeiro. É claro que o que o autor está falando transcende a sua capacidade de explicar, porque senão você teria escrito aquilo e não ele, é? Tá certo? Também eu não acredito que seja muito importante você chegar a esse ponto de poder explicar. Tem impressões que eu tive na leitura 30 anos atrás que eu não sei explicar até hoje. Mas elas estão presentes de algum modo. Né? Quer dizer, ele está dizendo isso quando se refere, vamos dizer, a conceitos abstratos. Aí o ideal é que você, de fato, os domine e consiga explicá-los. Mas, por exemplo, quando você lê A Divina Comédia. Como é que você vai explicar aquilo, meu Deus do céu? Hã? Você pega o primeiro verso, né? No meio do caminho desta vida. Né? O que quer dizer esse meio do caminho? Pode querer dizer tantas coisas. Você nunca vai esgotar. Então. Tem que ser outro Dante. Hã? Claro, você teria que ser outro Dante. Então, evidentemente, ele está falando de explicações, de conceitos abstratos. Não de símbolos poéticos, né? Como você comentou a respeito do Adler, que a perspectiva dele é diferente do que você procura obter, transmitir para os seus alunos, é quando ele fala que você não consegue explicar, talvez seja algo dentro da dimensão do que ele ensina, equivalente ao que você diz, você tem que tomar posse daquele conhecimento. Isso não necessariamente, às vezes, você explica aquilo, mas você introjeta aquele... Sim, mas... Passa a fazer parte de você. Quando se trata de símbolos poéticos, quer dizer, você, esse introjetar, esse tomar posse, não quer dizer que você seja capaz de explicar aquilo. Sim. Mas, sobretudo, você nota que o indivíduo entendeu uma mensagem poética quando ele observa análogos dela na vida real. Mas esses análogos são ilimitados. Não é normal você, quando você está explicando alguma coisa, você de repente vai ilustrar aquilo, você lembra um verso. Então você está dando mais um exemplo, mais um análogo que apareceu. Quer dizer, você está reconhecendo na realidade análogos daquilo que ele diz. Isso mostra que você entendeu. Ainda que você não consiga explicar aquilo. Né? Na verdade, a explicação, vamos dizer, de um poema seria apenas um conjunto de análogos que você fez. E pode haver outra explicação, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Isso não acaba mais. Né? Assim como se você estiver falando texto sacro da Bíblia, então aí que a coisa não acaba mais mesmo. Agora, o Adler está dizendo isso porque aí tem que explicar. Os alunos que não estavam durante a semana pularam esta parte. O método do Adler é feito para criar um cidadão consciente da democracia americana capaz de discutir os assuntos públicos. E supõe que existe uma democracia funcionando, que existam valores e leis conhecidos de todo mundo, tá certo? E que a ordem política esteja funcionando. Essa situação não se cumpre no Brasil, evidentemente. Então, o objetivo do nosso curso não pode ser isto. O nosso objetivo é fazer pessoas que consigam sobreviver, tá certo? Num meio culturalmente deprimente, não é isso? E que possam, por si mesmas, exemplificar uma ordem ideal nas suas obras e nas suas pessoas, e possa mais tarde inspirar outras pessoas. Esse é o nosso objetivo. É muito mais ambicioso, pensando bem, do que o Adler. O Adler está preparando as pessoas para uma circunstância social que já está pronta e que, de certo modo, os favorece. E nós estamos preparando pessoas para atuar num ambiente onde tudo os desfavorece. É, você tem que abrir, você não tem uma estrada pronta, você vai ter que abrir a picada no facão. Não é isso? Mais alguma pergunta? A outra pergunta que eu tinha. Alan Emanuel me pergunta: professor, o senhor poderia falar um pouco a respeito do processo pelo qual os grandes escritores alcançam as chamadas impressões autênticas? Bom, em primeiro lugar, não é que eles alcançam as impressões autênticas, eles têm impressões autênticas, né? Que dessas impressões são anteriores a criação de qualquer obra. Quer dizer, você, na hora que ele começa a escrever, ele já tem experiência da vida. E para ele se tornar um escritor que vale a pena ler, é necessário que ele tenha buscado ter essas impressões autênticas, ver as coisas como elas realmente são. Ou, se for um autor de tipo idealista, como elas deveriam ser. Quer dizer, ele não pode estar com a mente só recheada de estereótipos. Não é isso? Tem um escritor inglês, Martin Amis, que ele disse que a literatura é a luta contra o clichê. Quer dizer, o que é um clichê? O clichê é um topos, é um lugar comum que se repete e que tem por si mesmo uma força hipnótica sobre você. De maneira que, em vez de você ver as coisas das quais se está falando, você tem aquela impressão emotiva a partir da própria palavra. Não é isso? Então, você pode ter discursos inteiros que são assim, onde nada corresponde a objeto nenhum e, não obstante, suscita as emoções requeridas. Não é isso? Como, por exemplo, eu acabo de ler documento da CNBB falando dos pobres gays que são assassinados. Então você tem a impressão de que existe uma onda de assassinatos de gays. Na verdade, não existe. Mas isso provoca uma emoção. Sobretudo se o cara é um militante gaysista. Ele já se sente uma vítima de assassinato. Então você não está falando, vamos dizer, de uma situação real que está sendo expressa por palavras. Você está falando, vamos dizer, de uma impressão criada apenas por palavras. Quer dizer, não passa pelo referente. Você só tem signo e significado. O referente, em vez de ter algo a ver com o objeto, o referente é apenas criado pela emoção do ouvinte. Né? Então, se você pensar bem, as discussões públicas brasileiras são quase todas assim. E as pessoas não ficam viciadas nisso, né? Mas é um tipo de histeria. É, claro, isso é um sintoma histérico. Né? O histérico não acredita no que ele vê, nem no que ele sente, e ao contrário, ele sente aquilo que ele disse, ou aquilo que ouviu. Então aí você está exatamente nos antípodas do que é a literatura. Né? A literatura é obra de pessoas que veem com seus próprios olhos, ouvem com seus próprios ouvidos e, de algum modo, conseguem transpor isso numa linguagem. O que é uma operação sempre difícil, porque a língua é a mesma para todo mundo e as impressões são pessoais e diferentes de um por um. Então, quer dizer, você vai ter que adaptar a língua às necessidades expressivas daquilo que você percebeu. Então, no fim das contas, vamos dizer, é um problema moral. De você se apegar ao que você realmente percebeu, ainda que seja difícil de expressar. E, na verdade, a impressão autêntica é sempre difícil de expressar, porque tudo que nós recebemos como linguagem são lugares comuns. Nós estamos submetidos a um bombardeio de lugares comuns o tempo todo. Então, nós não estamos habilitados a dizer aquilo que nós percebemos estamos apenas habilitados a repetir o que o outro já disser. E veja, a simples aquisição da habilidade de falar como os outros já é um problema. Hã? Você imagina, por exemplo, um neguinho que entra na USP e que vê aqueles professores falando, ele adquirir aqueles trejeitos, aqueles cacoetes, aquela coisa toda. É um problema difícil, é? Quer dizer, a aquisição de uma habilidade, mas essa habilidade sufoca a sua inteligência, a sua capacidade de expressar impressões autênticas. É claro que só pode existir uma literatura digna do nome onde haja um espaço para a individualidade. Senão, a literatura se torna, vamos dizer, uma repetição. Não é isto? Durante grande parte da Idade Média, não tem nenhuma literatura que vale a pena, porque você só tinha atividade mais criadora, ou nas artes plásticas, ou na filosofia. Mas a literatura era apenas um negócio didático para as massas que repetia sempre as mesmas mensagens. Então a gente não tem por que ler essas coisas hoje. Tão logo começa, vamos dizer, a civilização urbana permite um certo desenvolvimento da individualidade, começa a aparecer uma literatura mais interessante. Também, se você observar assim, você pega a história da União Soviética. Mas é claro que existiu uma imensa literatura soviética, moldada segundo os cânones do partido, etc. Só que ela não tem interesse para nós, porque é tudo igual. Então, somente os dissidentes, os caras que estavam na cadeia, é que tinham uma individualidade suficientemente desenvolvida para fazer uma literatura interessante. É mais doutrinação. Sim, não é bem doutrinação, era uma macaqueação de formas. Né? O intuito podia ser doutrinário. Né? Sim. Mas a impressão que hoje, como você está colocando no Brasil, não é isso. É só aquele fenômeno do conselheiro Acácio, sabe? A repetição de sim, esse aspecto de macaqueação no Brasil transcende infinitamente o problema da hegemonia cultural. Vamos dizer, começa com uma luta pela hegemonia cultural. Mas hoje não é mais isso, não. Quer dizer, hoje é uma incapacidade consolidada mesmo. Quer dizer, é uma crise da linguagem, uma crise da inteligência. Então, de certo modo, essas pessoas nem podem ser doutrinadas mais. E nem, não podem nem precisam. Né? Né? Outro dia você estava comentando sobre a doutrinação nas escolas. Você disse que essa palavra já não é mais apropriada para falar. A palavra doutrinação está completamente inadequada para descrever a situação de hoje. O que você tem, vamos dizer, é um repasse de cacuetes, não é isso? De condutas histéricas, na verdade. O Carlos Badalim, observando as escolas, assim, ele tem uma tese que é o seguinte, que hoje no Brasil essa dominação ideológica não se passa pelos materiais didáticos, como é a preocupação dos conservadores, né? Com os livros, com todos os materiais didáticos, mas por meio da macaqueação que o aluno faz do professor. Claro, claro, claro. Foi bem treinado das universidades. Quer dizer, o essencial ali não é o material didático, não é o livro, é a presença do professor. Claro. Tem um conteúdo bom, ruim, ideologicamente orientado, o aluno não pega nada. Porque ele não tem as habilidades necessárias para transformar a leitura. E eu acho que o processo hoje não é doutrinação, eu acho que é imbecilização mesmo. Não é um modo de dizer, não é uma coisa depreciativa. Quer dizer, é um professor lesado mentalmente que é copiado por crianças que vão ficar lesadas também. Você disse uma vez que para haver doutrinação tem de haver um pouco de inteligência. É evidente, é evidente. Assimilar aquela doutrinação. Para haver uma doutrina, precisa haver uma doutrina contrária. Precisa haver alguma discussão, alguma dialética. Mas isso não existe. Eu sou incapaz de pensar qualquer coisa fora daquele universo delas. Elas não têm nem com quem discutir. E você observa isso, quer dizer, não é só em crianças, você observa em professores universitários. Espécie de busca da identidade. Então, às vezes a pessoa ela se agarra a algumas opiniões que ela emite ou ao próprio papel social. É uma forma, sei lá, é deturpada, sei lá se é a palavra correta, de buscar essa individualidade. Mas pelo que o senhor está explicando sobre a forma como a gente deve se colocar, a facilidade com que a gente deve tratar a realidade, é uma espécie de caminho contrário, ou seja, é a própria aceitação da realidade que te transcende, ela mais ou menos ela vai desintegrando você. Mas, sem dúvida. Tempo, ela cria sua individualidade. Sem dúvida, sem dúvida. Curioso isso. Mas é que, vamos dizer, a verdadeira individualidade humana, ela não é uma forma, ela não é uma figura, ela é uma força. É? Você está entendendo? Essa força não tem uma figura física, é a sua própria criatividade. Isto é você. Não é isso? Então, quer dizer, você não precisa se apegar a determinadas formas, ou a determinados cacuetes, a determinadas maneiras de dizer. Você pode mudá-las. Não é isso? E é só quando você percebeu isso que você entende por que o ser humano pode ser da mesma espécie, pode produzir desde um Platão, um Shakespeare, até um desses professores imbecis, até o nosso ministro da Educação, você está entendendo? É a mesma espécie. É incrível a diferença de capacidade do ser humano. É uma coisa monstruosa. Não tem nenhuma espécie animal que seja assim. Você não vai encontrar um tigre que seja tão imensamente mais capaz do que outro tigre. Ou um gato mais capaz do que outro gato. Quer dizer, a escala de qualidade ali é limitada. Mas no ser humano, não. É praticamente ilimitado. Você vai de uma coisa quase angélica até a imbecilidade total. Tudo isso é o ser humano. E nós podemos ser tudo isto. Então, quer dizer, a nossa capacidade plástica de nos remoldar, de nos refazer, tá certo? De continuar crescendo, é um negócio absolutamente ilimitado. Então, vamos dizer, você... O problema da autoimagem, a autoimagem é uma espécie de camisa de força. Se você precisa, no começo você precisa dela para você poder se orientar socialmente. Mas depois você precisa poder trocar de autoimagem quantas vezes você queira. Senão você está preso naquilo. Agora, a primeira vez que a sua autoimagem é destruída, você fica aterrorizado. E essas opiniões são elementos fundamentais da autoimagem. E você é conhecido como o sujeito que tem aquela opinião. Mesmo que você não seja assim, né? As pessoas vestem essa camisa de força em você. Elas querem te identificar a uma certa opinião que você emitiu num certo dia e que era, vamos dizer, apenas uma etapa do seu aprendizado, da sua descoberta, etc, etc. Então, no fundo, tudo isso aí é uma espécie de materialismo, quer dizer, é um apego à impressão imediata. Se você pensava na escala de imortalidade da alma, é isso? Bom, será que a sua alma imortal tem as mesmas opiniões que você tem agora? Não, as suas opiniões terão ido todas embora. Não é isso? Imagina que você tivesse acesso, vamos dizer, a um universo infinitamente mais rico do que esse e você fosse muito mais inteligente do que você é. Você conservaria as mesmas opiniões, os mesmos cacuetes? Não, você ia esquecer tudo isso e ia continuar sendo você mesmo. Porque você não era nada disso. É? Você era uma força de criar-se a si mesmo. Isso que é a consciência humana. A consciência humana, ela se cria a si mesma à medida que ela se amolda às formas da verdade. Isso é tudo que nós somos. Você pode comparar, mas é um foco de luz, um pequeno foco de luz, né? Então, isso não tem uma forma, um formato, por assim dizer, né? Ela tem uma forma, claro, no sentido inteligível da coisa. Você tem a liberdade por causa disto. Por que você é capaz de se refazer? Senão não teria liberdade alguma. Senão teria que se repetir infindavelmente. Se você não tem nem a liberdade de mudar de opinião, como é que vai falar em liberdade humana? Mas que coisa, um somatório de situações tão conjunturais, de tantas circunstâncias, de tantas coisas fortuitas, é aquilo que de alguma forma vai se impregnar no seu ser eterno. Não seria isso? Porque, de alguma forma, a nossa existência, para a consciência que fica fazendo recorte de Nada experiência, vai se impregnar no seu ser eterno. é Nada. seriada. A nossa... Absolutamente nada. Tudo que te aconteceu não tem importância nenhuma. Mas aí. Mas não é isso que é o perdão dos pecados? Se tudo se impregnasse em você, o perdão dos pecados seria impossível. Isso. Quer dizer, você pode ser refeito. Você pode mudar de forma infinitamente sem deixar de ser você mesmo. Olha assim, olha uma série de fotografias suas desde que você era pequenininho, vê quantas vezes você já mudou de forma. Então, nem por isso você deixou de ser você mesmo. Não tem uma célula do seu corpo que seja a mesma ainda. Também as suas ideias, você já mudou de ideia 1.000 vezes sem perceber. Então isso não tem importância. Só tem importância, mas é aquele núcleo da sua consciência. Isso aqui é você. E esse núcleo, o que é a capacidade dele? A capacidade de se refazer, de se criar à medida que. Que contacta o mundo da verdade. O mundo da verdade fecunda a consciência. A consciência se faz. Eu digo que ela se faz, ela não é feita pelo mundo da verdade, ela se faz porque a iniciativa é dela. Na escala religiosa, é isso que se chama a santificação e a divinização. Mas o que eu estou falando é uma coisa bem anterior a isso. Sim. Quer dizer, o fato de você ter uma consciência, o fato de você ter um eu, tá certo? Não pode ser explicado por nenhum fator natural. Quer dizer, o eu é o maior dos milagres, se você pensar bem. Porque o próprio Deus se define como eu sou, o eu sou. Então, esta capacidade de ser eu é uma coisa divina. E de algum modo, isso está presente em nós. Eu não sei como, não venha me perguntar, porque eu também não sei. Mas, então, é a própria inteligência divina, o próprio Logos, que se refrata em milhões de reflexos. Esse reflexo somos nós. Então você vê, desde, vamos dizer, dessas alturas do espírito, até a miséria do negro que está totalmente preso à repetição de coisas insignificantes, né? Mas tudo isso é humanidade. A humanidade tem todas as possibilidades. E nós, cada um de nós tem todas elas. E note bem que não é porque nós temos acesso a essas alturas que nós nos libertamos do outro lado. Não, de jeito nenhum. A vida inteira estamos presos a isso aí, porque isso é a situação humana. E no fundo era isso que Aristóteles queria dizer com o animal racional. Você não pode esquecer que quando ele vai explicar o que é a razão, né? A razão não é só a capacidade de pensar, não é só a capacidade de fazer silogismos, a razão é nous, é espírito. Tá certo? Então, o animal dotado de espírito, mas que não deixa de ser animal por causa disso. Né? E que, portanto, está preso a todo aquele mundo dos reflexos condicionados, da repetição, etc, etc. Deu para entender? Então, acho que podemos dar por encerrado esse curso aqui, se não tiver mais perguntas. Então, tem outras perguntas, mas acho que você já acabou respondendo. É? Tem uma aqui. Bom, qualquer que seja o caso, a semana que vem voltamos normalmente com o seminário de filosofia. É isso. E esse curso aqui mais tarde será disponibilizado para quem deseja comprá-lo. Tem um aluno, Caio, que faz uma pergunta se você poderia indicar algum autor, se algum fotógrafo que faria na área de fotografia, do cinema, um trabalho análogo à compreensão da realidade, beleza, como na literatura. No cinema tem muito, tá certo? Mas na fotografia não. Pode ser que tenha, mas não me ocorre no momento, não. Mas eu vou pensar e vou ver se descubro. Eu nunca pensei nos filmes sob esse aspecto, né? Não, prefiro responder, não sei. Mais tarde eu penso. E o Alexandre Miller Ribeiro pergunta, num país com a linguagem como está, o nosso, qual lhe parece o grande desafio para quem pretende fazer literatura de ficção? Bom, então, em primeiro lugar, você vai ter que começar por trabalhar esta linguagem que existe. Você tem que pegar esse tecido de chavões, lugares comuns e trabalhar para descobrir o que está no fundo nele e como você pode transformar uma coisa na outra. Quer dizer, não adianta você querer direto chegar numa linguagem mais elevada, você não vai conseguir. A gente sempre tem que trabalhar a língua que existe. Eu tenho procurado fazer isso, quer dizer, juntar, pegar desde a fala mais vulgar possível e elevá-la quando possível, depois voltamos para lá. Eu não vejo outra maneira de você trabalhar isso. Afinal de contas, os seus personagens vão ter que falar mais ou menos como as pessoas falam, a não ser que os personagens fiquem totalmente inverossímeis. Não é isso? Mas também não tem por que você limitar o seu padrão de verossimilhança, vamos dizer, à vulgaridade do meio. Você pode criar personagens que pareçam inverossímeis em certos meios, mas que não sejam inverossímeis em si mesmo. Um santo, por exemplo. Não é isso? Um santo, um herói, um gênio, uma coisa assim, não é verossímil pelos padrões vulgares, mas essa inverossimilhança é apenas uma aparência perante certo público. Não é isso? Quer dizer, tudo isso você pode trabalhar. Mas você reencontrar a articulação da linguagem por trás dessa desarticulação presente, eu acho que essa que é a função. Mas o segundo lugar seria documentar a verdade da experiência de ser brasileiro nesses últimos 30 ou 40 anos, que a literatura não documentou de maneira alguma. A nossa literatura parou em maio de 68. Né? Quer dizer, até hoje é só a choradeira de comunista que foi perseguido, coitadinho, pela ditadura militar. É só nisso que se pensa. Parece que isso foi a última experiência brasileira. É isso. Então, quer dizer, nós temos que dar voz, vamos dizer, a toda esta população brasileira que tem vivido e tem sofrido e que não está entendendo nada do que acontece, mas são pessoas que existem, né? E como tal, podem ser personagens de ficção a qualquer momento. Sim. Agora, tem que ler muito a literatura brasileira até os anos 60, porque ela estava num caminho muito bom. O próprio Marco Rebelo achou a leitura indispensável. O modo como ele pegou aquele linguajar carioca e trabalhou aquilo é uma coisa maravilhosa. Então, tá bem. Encerramos aqui o curso Como Tornar-se Leitor Inteligente. Sábado que vem voltamos com o Seminário de Filosofia normalmente. Até a semana que vem. Muito obrigado.